Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Sechan. E aqui é Masaki. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 233, eu acho. Não vou pôr minha mão no fogo pra esse número. Ok, 233 sim. E um quadro favorito de todo mundo que participa e de todo mundo que e ouve. O quê? É verdade? É claro. Que todos os quadros são favoritos pra você. É o quadro Um Mangá D. A gente na história do Mangá ao Quadrado já fez vários Um Mangá D, já fez um mangá de shonen, um mangá de shoujo, escolar, já fez um mangá de esporte, e dessa vez a gente resolveu fazer um mangá de Yuri. Yeah. Exatamente, assim como no caso do shoujo, como nem eu estranho não manja porra nenhuma de shoujo, a gente resolveu chamar as maiores especialistas em Yuri da blogosfera mundial, eu diria. Não, exagerou. É claro, a gente tá aqui com a Masaki e a Sechan. Introduzem-se vocês, como é que vocês querem ser conhecidas pelo nosso público ouvinte, Sechan, começa você. Há 10 anos com esse blog pequenininho, né, de Yuri. No início nem sabia direito o que era Yuri, mas foi descobrindo. Aí a gente faz algumas coisas, algumas resenhas, algumas zoeiras, alguns surtinhos sobre Yuri lá no blog, no Konaisetsu. E você, Masaki, também, né? Sim, entre as muitas coisas que eu faço, uma delas é falar de Yuri no Konaisetsu. A gente tem podcast há mais de um ano, YuriCast. Também a gente dá nossas opiniões, nossas surtadas sobre o assunto. Excelente, inclusive, vocês têm dois podcasts que eu escutei pra me servir de guia pra esse podcast agora, que é os 4 tipos de Yuri e o clichês do Yuri, né? Sim. Além dos poucos Yuris que eu li, esse foi muito da minha guia base pra esse podcast, então vamos ver o que medo. Tô contando com vocês. Você comentou, inclusive, que você começou o blog 10 anos atrás sem saber o que é Yuri. Eu acho que essa é a base pra qualquer pessoa que começa um blog, porque eu comecei um blog chamado Mangás Undergrounds, porque eu li Oyasumi Pum Pum e só. É isso que... Nossa! Eu não sabia nada. Logo isso! É. Vamos lá, então. A gente vai fazer... Esse é um quadro já conhecido aqui, um mangá D, que a gente tenta construir um mangá com todos os clichês daquele gênero. Mas a ideia é que a gente não quer, tipo, cagar o gênero, né? A gente não quer difamar o gênero. A gente quer fazer um mangá com todos os clichês, mas também que a gente gostaria de ler, né? A gente quer sair no final do podcast com uma vontade. Pô, eu queria ter lido essa história, pena que ela não existe e ninguém nunca vai fazer. Tá, então a gente tem que mudar uma coisa de início, que é esse mangá não pode terminar em morte, nem tragédia. Vamos fazer um mangá que seja de depois dos anos 2000. Bad ending não é um clichê que a gente vai... Que bom, eu fico feliz com isso. Vamos começar, não sei nem muito bem por onde talvez começar isso. Talvez um bom caminho, antes até das personagens, a gente estabelecer o setting, né? Tipo, qual vai ser o cenário que esse romance vai acontecer. Que nem no caso do show escolar, também é um comum entre Yuris ou não. Sim, é o mais comum. É o mais comum, isso. Claro, aquela escola em cima de uma montanha feminina, de igreja. Ah, sim. com direito a Gogienyo e tal, Onesama, essas coisas. Nossa, aí tá muito clássico. Muito. Tem que ser isolado, né? Sempre um mundinho fora. É, porque o relacionamento entre mulheres só pode surgir se não tiver mais ninguém em volta delas, né? até tem os que tem escola mista, que são os meus preferidos, mas o mais clichêzão são os com escola feminina. Uhum. Eu não tô. Eu, se for o que for, a gente vai fazer em escola mesmo, mas Yuri, que nem shoujo, né? A gente fez shoujo escolar porque foi o que acabou sendo mais comum. Mas Yuri tem outros cenários possíveis também. Muito comum, né? É, tem algumas autoras que fazem, mas elas são consideradas mais modernas, assim, que fazem com personagens já trabalhando, ou cenário. A Morishima, que gosta de fazer cenário de escritório, ela gosta de fazer o escritório das Yuris. Tem muitos casos conversa entre mulheres dentro do escritório. Ok, não, mas pode ser escolar mesmo. Eu nunca li nenhum Yuri em escritório. Essa ideia me agrada bastante. É engraçado, é bem engraçado. Ok, pode ser. Então, mas, se é pra fazer, eu voto por uma escola mista, então. Talvez tenha mais possibilidades de a gente enfiar os clichês errados aí também. Pode ser. Ok, vai ser um Yuri, então, numa escola mista, ensino médio mesmo, né? Entrando no ensino médio, né? Básico, normal. Não pode ser muito jovens também, né? Não. É preferência, né? Cabe a cada pessoa que tá lendo mangá decidir a idade das meninas. vamos começar a trabalhar os personagens. Vocês estão na escola, não é cabe a pessoa escolher? Elas têm que ter uma idade literal ali pra estar naquela idade. Não sei. Será que surge uma professora aluna? Não sei, né? Vai saber. acontece também. Age gap é errados. Tem bastante. Vamos começar a construir os personagens que a gente vai ter nessa história, então. A gente vai ter... Porque é assim, né? Yuri, a maioria... Porque eu li, pelo menos, essa é uma dúvida, inclusive, que eu tenho. Talvez esse seja o clichê errado da minha cabeça. Mas a maioria não tem muito triângulo amoroso, né? Tipo, tem dois... Normalmente é um casal que... a história vai ser... Depende. Eu acho que depende, porque às vezes tem aquela coisa da amiga que tá de lado e que, na verdade, também gosta da menina. Acho que tem bastante tensão com... Depende muito do autor. Tem autoras que preferem muito aquela história que é a confusão entre só as duas, e tem aqueles que preferem fazer uma coisa mais elaborada, um triângulo, às vezes mais confuso que um triângulo e coisas assim, sabe? Você pensa que aumentar o nível de tensão da história, né? Eu acho que também tem um pouco a ver, talvez, o tamanho também que é a história que a gente pretende fazer, né? Porque... Qual o tamanho normal de um Yuri? Eles costumam ser infinitos? Eles costumam Essa ser curtos? É uma curtos? Pergunta boa. Há 5 anos atrás, o normal de um Yuri é ter, tipo, 2 volumes. Hoje em dia eles estão chegando a 7, 8. Os de maiores sucessos antigamente, que eram muito raros, era tipo 5, 6, exagerando. São histórias, então, um pouco mais curtas. Porque no mangá de shoujo, por exemplo, a gente não. Vamos mirar nos 30 volumes. Dezenas de volumes. Vamos mirar nas dezenas aí, né? Porque é pra vender muito aqui. Então se a gente vai vender, a gente tem que mirar nos citros, né? Então vamos nos 9 volumes. De... 9 volumes é bom. Essa é uma dúvida, inclusive. Quando a gente fez... Normalmente quando a gente faz os mangás, a gente manja... Pelo menos tem quem manja de revistas, assim. Tipo, qual é a revista Yuri que a gente vai publicar esse mangá? Tem que ser na Yuri Hime, certo? Exatamente. Yuri é a maior? Sim, é a única que sobreviveu tanto tempo. A maioria vão sendo canceladas, é isso. Ou virando online e tal. Esse é um caminho, inclusive. Eu não vou votar por ir, mas é um caminho era fazer uma webtoon também, né? Sim, tem bastante. Principalmente fora do Japão, tem muita coisa online. E no Japão, o Kaze-san, que é um mangá super conhecidinho, ele que tem animação agora, um OVA bem grande, ele faz online só. E aí depois sai o compilado. Essa era uma possibilidade, mas. Agora eu gostei do nome Yuri Hime, a gente vai publicar. Yuri Hime é maravilhosa. Vamos mirar então, vamos começar então pelo menos com um triângulo. Quem sabe a gente vê até mais nessa história. Porra, 8 volumes. Pra 8 volumes tem que ter muita confusão. Exato. Quais são um arquétipo aí que vocês gostam, ou que é um clichê super comum que vocês gostariam de ter pra personagem? Olha, um clichê que é bem comum e é bem assim, ele divide opiniões, né? É aquela personagem séria e que não dá pra saber o que ela sente, sabe? Normalmente a protagonista se apaixona por ela, só que ela é reservada, misteriosa, e aí as pessoas ou odeiam ela ou amam ela de paixão. É a presidente do conselho estudantil, perfeita nas notas, corpão, tudo nela. E a protagonista é mais... Ela é recatada, ela é o quê? A protagonista, assim, tem vários tipos, mas tem aquela que não entende o que é o amor, é meio inocente, assim. É, verdade. Pensa, ah, eu quero viver um grande amor, mas nunca se apaixonou. E aí, no momento em que ela acaba se apaixonando pela menina misteriosa, ela não sabe que é apaixonada e tal. Ah, todas essas coisas. Quanto tempo uma protagonista de Yuri perdida demora pra perceber que ela gosta de uma menina? Pra sempre. Ela nunca sabe, né? É, não, sempre tem aquela dúvida. É muito, sim. Depende muito, mas... Já que a gente tá falando nisso, inclusive, tem alguns clichês aí que a gente tem a mesma conversa com alguns yaois que eu leio, pelo menos, que... É, alguns clichês errados. Tem alguns clichês errados só. Eu acho que alguns a gente podia ignorar, que nem... nenhuma menina vai falar durante o nosso mangá, mas nós somos duas meninas. Não, isso é impossível. Não. Isso é impossível de não ter. Impossível. Acho que já virou uma piada interna, porque nos mais modernos, que não tem mais essa questão ainda, assim, em algum momento alguém fala. Sim, por algum motivo. Em algum momento. Sempre. É muito bom. Então, a gente tem, pelo menos, um interesse amoroso da protagonista vai ser essa menina mais sisuda, séria, perfeita, presidente escolar mesmo? Pode ser. Eu acho que sim. Pode ser. Ela vai ter o cabelo preto? Porque esse é o clichê, né? É, o que você descreveu, eu pensei exatamente isso. Cabelo comprido, solto e preto. Isso. Exatamente. No máximo um laço, assim, atrás, alguma coisinha assim, sabe? Ah, nossa. Mas, bom, tudo bem. É porque a gente tá se prendendo muito ao clichê, a gente tem que dar também umas... pode dar uma mudada, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Ela tá de cabelo preso, ela tá de cabelo preso. É. Pode ser. Tem algum mangá Yuri que já inverteu isso? Que a menina séria é loira e a protagonista... Deve ter, não é possível. Deve ter, mas eu não consigo lembrar muito. Eu não posso dizer mangá, tipo, Yuri, mas... Tipo Love Live. É, que tem um chip, né? Ela é presidente do estudantil, ela tem cabelo preso, ela é séria e ela é loira. É. Ah, verdade. Ai, como é que é o nome dela? A russa, né? É isso, a russa. A Eri. Eu vi Love Live. Eu gosto. Ah. Você não joga isso aí? Já joguei muito Love Live na minha vida. Já. Hoje eu tô mais no Bandori, infelizmente. Infelizmente. Ok, já decidiu pelo menos um interesse amoroso da protagonista. Vamos decidir o outro. Aí depois a gente vê o que a gente faz com a protagonista. Qual é o outro clichê possível de interesse amoroso pra protagonista? Eu acho que o jeito tem que pensar é: quem não é a best girl que nunca ganha? Quem nunca vence essa disputa? Normalmente é aquela que tá já intencionada em destruir a relação da protagonista com a outra, sabe? Ela é meio malzinha, assim, sabe? Tem... Malhação. Ela é meio malzinha. É, isso mesmo. Meu Deus. É, ela é aquela que tenta fazer a outra perder o encanto, sabe? Pela séria. Tenta tirar a outra dos olhos dela. Ela é tipo uma... Ela é tipo uma Yankee. Ou ela é tipo uma... Ai, como é que é? Como é que é? Kagou, né? Ai, como é que é o nome? Tipo aquelas meninas bronzeadas lá e cheia de maquiagem. É legal essa daí. É legal. Pode ser, eu nunca vi. Magyaru. Magyaru é engraçado. É, Magyaru. Isso, essa é a palavra. Seria diferente, seria interessante. Seria muito bom. Mas a gente não está colaborando para marginalização desse estilo de vestimenta, porque você tá sendo preconceituoso, Judeu. Você tá pensando que só porque ela é bronzeada, ela tem que ser maldosa. Eu tô só estabelecendo o personagem, a gente não tem que seguir a risca também. Pode ser que ela que seja o parcial. Pois é. Vamos descobrir essa história. Não, e eu achei bom porque aí ficou um contraste entre a séria e aquela descolada. E aí a descolada vai tentar se aproximar da protagonista pra tornar ela mais descolada. Provavelmente a protagonista é muito séria, muito caladinha, não sei. Normalmente a protagonista, às vezes, ela não é nada super gigante nas notas ou super atlética. Ela é, tipo, meio moldável, às vezes. Ela vai mudando, assim... Com relação à série? Ela começa sempre tipo, na média, pra qualquer pessoa que estiver lendo poder se identificar com ela, no caso, né? Muitas vezes. Eu acho que também faz parte do processo dela descobrir o amor, ela descobrir a si mesma, sabe? Isso, verdade. Andando um pouco uma coisa com a outra. Ok, isso é interessante. Mas eu não quero também, pelo menos, alguma característica diferencial essa protagonista nossa tem que ter. O que, que vocês querem colocar nela? Talvez algo que nunca foi feito. O que nunca foi feito é meio complicado. O que nunca foi feito, sei lá, que é feito era. Porque, por exemplo, eu não lembro que no mangá de shoujo que a gente fez, a nossa protagonista, o negócio dela é que ela era rica que perdeu toda a grana. Essa era a característica. Ah, é verdade. Pra ela com os outros mangás. Que já foi feito também antes. A gente não que já foi super inovador também, no final, também. A gente descobriu. Ela pode ser uma protagonista inteligente, porque... Eu tô cansado desses protagonistas de história de romance que não tem a menor capacidade na vida, sabe? É, tem protagonistas de Yuri que são inteligentes. Ah, então. Mas pode ser, não tem problema. É incomum. Por exemplo, o único que eu lembro de protagonista inteligente é aquele mangá é meio um saco. Então eu acho que a gente pode fazer uma versão melhor. Sim. Fazer uma menina inteligente que não seja chata de protagonista é uma boa. Ela pode porque ser ela daquelas inteligente. Meio inteligentes, meio bitoladas da vida, sabe? Aquela meio que perdeu muito tempo estudando e pouco tempo interagindo socialmente. Isso, exatamente. Ok, beleza. Mas ela não é ingênua também, pelo menos. Ela tem... Ela é inteligente na vida também, um pouquinho. Ou não também, não sei. Você tá dando muitas qualidades pra ela. A gente tem que dar poucas qualidades. Ela não pode ter qualidades. Como ela é de aparência, pra se alguém quiser fazer uma fanart dela. Ela já tem cabelo curto, então. Se a outra tem cabelo comprido. É, tem que ser um contraste entre uma e outra, né? Mas ela meio tem cabelo mais curto, essa menina séria, a gente não tinha mudado. Veja, eu não sei. E agora? A menina séria, a gente decidiu que ela ia ter o cabelo loiro, né? E comprido. Ok. Ah, loiro comprido, tá. Então dessa vai ser castanho escuro. Castanho escuro, a nossa protagonista. E curto. E curto. Não tão curto, eu acho. Acho que de repente pelos ombros, algo assim. Algo assim. Mas ela tem que ter algum adereço pra chamar a atenção dela, como personagem ela diferente. Ela pode ter, de repente, um rabo de cavalo, com algum laço, alguma fita, alguma coisa assim. Ok, gostei. Um rabo de cavalo com uma fita de que cor? Vermelho, né? Porque a gente já tá referenciando Madoka, né? Eu ia falar branco pra ser o lírio do Yuri. Branco será. Ok, a gente tem as três personagens aqui então, pelo menos pra iniciar essa história que é a protagonista, a Gyaru e a menina séria, né? O que que inicia normalmente uma história Yuri, né? Qual é o instigador assim pra começar um romance? É assim, a menina chega na escola nova, né, começou o ensino médio, sei lá, foi transferida, né, e aí quando ela de repente vê, em qualquer lugar, assim, ela vê a menina séria e pensa, nossa, essa é a pessoa mais incrível que existe. E os cabelos, aquela coisa. E aí tudo brilha ao redor da menina, sabe, aquela coisa, não tem explicação, assim. É paixão à primeira vista, sempre. Sempre. Ou pode ser ódio à primeira vista, também tem isso. É. Rola ódio à primeira vista em Yuri? Claro. Ódio à primeira vista é algo muito comum em Yaoi, normalmente. Eu acho que é verdade, já vi. Homem só sabe demonstrar sentimento no soco, então os caras estão tocando um ao outro pra começar a se amar. É, pode acontecer da menina séria não ir com a cara da protagonista, porque, sei lá, ela parece simpática, inteligente e as pessoas não vão mais gostar tanto dela. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Tal? A gente decidiu aqui que a nossa protagonista é inteligente, né? Aí, essa menina séria, ela é presidente da classe. Então, ela sempre foi ela que tirava as notas mais altas da sala, né? Então, agora entrou essa menina inteligente, ela que tá tirando as notas mais altas e tá rolando um conflito aí. Tá rolando uma rivalidade aí, uma rivalidade silenciosa. Sim. A gente tem que começar agora a enfiar os clichês de acontecimento. É, né? Mas eu acho que eu só queria saber se qual que é o padrão pra personagem periférico em Yuri. Porque, tipo, vai ser só essas meninas ou, tipo, tem que ter umas amizades ali, tem que ter... É um colégio misto, então tem que ter um menino ali pra dar uma quebra. Ou ai, tem... Jesus. Não sei. Tem que saber botar vai um menino, porque... Esse é um horrível clichê que tem de ter a dúvida se ela é lésbica ou tem um menino gosta dela. É isso horrível. Não, pode ser só um camarada, pode ser um amigo, pode ser só um amiguinho de fundo, por favor. Não, eu já sei, porque assim, normalmente tem um núcleo de meninas que vão se tornando amigas, né? Uhum. A gente tem a Gyaru, então provavelmente é a Gyaru que vai se aproximar da protagonista porque ela é calada e fica só estudando. E aí vai levar junto as amigas também dela. Aí vai formar um grupinho, assim, de meninas e o cara, sei lá, é namorado de uma delas, alguma coisa do tipo. A única história, Yuri, que eu leio atualmente, que é o Tamen Deguchi, eu adoro o amigo da protagonista. Ah. Que ele é o cara super woke aí e que tem toda uma vida que a gente não faz a menor ideia do que ele faz fora dali. Mas ele é super cool e super apoiador em tudo. Eu adoro aquele outro menino que tem aquele gigantão que gosta dele. Ah, eu adoro esse casal também. Não tem um personagem ruim também, Deguchi, essa é a verdade. São todos é, bons. Verdade. Ok, eu gostei dessa ideia então. Então a Gyaru já foi com a cara da protagonista bonitinha, né? Chegando ali junto com as amigas, né? Então a gente tem alguns personagens periféricos aí, né? A gente vai ter então um amigo aí dessa da Gyaru. É um cara whatever, nem precisa trabalhar ele, né? Não, é só pra citar que existe. Ele só vai ter uma aparência que... É uma aparência que a gente vai reconhecer quando ele aparecer, mas não tem nada de especial, não tem nenhum desenvolvimento, não tem nenhum plot envolvendo ele. Ele só tá ali, só. A protagonista normalmente tem amigas que ajudam na sisteragem pra ela, empurram ela pra cima do romance. Mais ou menos. Às vezes ela pede ajuda sem falar quem é, sabe? Uhum. É tipo, ah, uma amiga minha tá numa situação tal, com uma outra menina. Mas não sou eu sou uma amiga, essas coisas, sabe? É, então faz perguntas assim, tipo, ah, vocês já gostaram de alguém? Eu não sei, vocês, e se fosse alguém da sala, quem vocês acham? Não sei o quê. Essas coisas meio evasivas, assim. ok. Vamos trabalhar pelo menos uma amiga, então, que vai vir junto desse grupo das Gyaru, da Gyaru lá, né? Ah, tem que ter a amiga nerd. Amiga nerd é importante. Aquela que é, ou a que lê mangá, ou a que... Ah, sim. Sim. A amiga dos mangás, sempre. Aí vai ter um mangá Yuri ali, um doujin, aí vai cair, a menina vai ficar sem graça e tal. Uhum. Tem uma... Sempre tem um self-insert ali de uma... É, menina. Isso. Ok, gosto... Gostei dessa menina aí. Gostei dessa menina. Todos gostamos. Quando a menina protagonista estiver ainda tentando se inserir nesse grupo, como ela não é muito agitada, eu acho que a amiga nerd é boa pra fazer ela se sentir menos estranha perto das meninas muito... muito agitado, assim. Você viu que a gente foi o mais safado possível pro roteiro, porque a gente falou, ah, surgiu esse grupo de pessoas aqui e todo mundo é amigo dela agora. A gente não precisa trabalhar nenhuma amizade, tipo, ganhou um monte de amigo de brinde, ó. Esses aqui são os amigos. Claro. Dele. É, porque não, tem que ir rápido, mas... são 8 volumes, não tem que ficar perdendo tempo fazendo amizade, não. Sim, exatamente. Não, mas no roteiro vai fazer sentido, porque a Gyaru já tá mirando nossa protagonista, ela vai empurrar as amigas ali. Essa é uma pergunta que eu tenho também do Yuri. As outras, porque a gente tem a protagonista que vocês falaram que ela nem sempre ela tem certeza se ela realmente gosta... de mulheres ou não, fica com esse mistério o tempo todo. A contraparte amorosa, elas são personagens que ó, já teve experiência, ou já sabe o que elas gostam mesmo de meninas também, já vão com firmeza ou também são cheias de dúvida? Olha, depende da personagem, mas tem várias vezes que a menina já sabe que gosta de garotos. É. Aqueles mangás mais amarrados é o que ninguém sabe de nada. Que ninguém entende o que tá acontecendo. Todo mundo é tapado completamente. Eu acho que nesse sentido a gente poderia fazer que a menina mais delinquentezinha, bronzeada, ela tem ciência, ela talvez já tenha até ficado com meninas no passado, e a outra, que é a Best Girl, que a gente fez, né? ela é desse naipe aí, da meio perdida, não sabe também, né? Tá descobrindo o amor junto. Sim. Acho que aí fica equilibrado, tá representando os dois mundos aí. É, tem um pouco de... Já tem todos os clichês possíveis aí nesse triângulo. Só faltou a professora de enfermaria. Ah, é. Que não falte, então. A partir de agora tem um. Vai rolar uns chips com essa. Com a professora da enfermaria? Sempre. Caraca, os Yuri que eu li nunca tinha uma professora da enfermaria. Eu não li tantos também, né? Mas pelo menos os que eu li. É, sempre tem uma professora, né? É, uma. os one shot, assim, meio rebelde, se aluno, professora, tem essas coisas. Entendi, entendi. Bom, mas ela nunca... Pô, meu, aqui é errado isso aí, né? A professora vai ficar dando em cima das meninas, não tem problema. Não, pode ser Japão, o contrário, né? Normalmente é o contrário, é a aluna que se vai em cima. Ô, louco! Pô, aí sim, vamos guardar isso aí. Eu quero guardar isso aí pro futuro, então. Vou fazer real. Vamos lá, a gente já tem bastante personagem aqui. Vamos começar a construir essa história, então. Então, a premissa inicial é que a gente tem aqui essa menina inteligente. Ela tá com um conflito com a outra menina ali que também tirava notas altas, mas não é a que tira as notas mais altas. Mas quem deu o bote ali primeiro foi a Gyaru, que começou a chavecar já a menina ali junto com as amigas, né? Nesse contexto aqui que a gente já tem, que tipo de situação comum em Yuri de acontecimento que tem normalmente? É, tem que ter alguma coisa que force a protagonista e a menina séria a se interagirem mais, a tipo trabalharem juntas em alguma coisa pra quebrar um pouco o estereótipo de tipo, ah, aquela menina é séria, fechada e chata. De repente participar de um comitê de alguma coisa. É, ou pro festival, ou sei lá, algum tipo de coisa desse tipo. Organização de festival é uma boa. Organização de festival. A gente pode fazer que a menina super inteligente, que agora não é mais a mais inteligente, ela já era líder de classe, alguma parada assim, e aí precisava de mais uma pessoa pra ajudar ela a organizar alguma coisa, algum evento que a gente inventa, idiota. E aí as amigas querendo interagir, o grupo de amigas lá da delinquente querendo interagir a menina nova, todas votaram nela e aí, como tinha um monte de gente ali, ela ganhou, foi votada por todo mundo. Aí ela ficou com aquela cara tipo, nossa, eu não queria ficar trabalhando com a outra, aí todo mundo votou e aí não tem jeito. Cara, aquela cara de, ai, credo, por quê? Aí a Gyaru já manda aquela ticada, sabe? Droga, né? Já manda, não gostou. Não, já tarde demais. Agora já estamos numa cena em que é a protagonista e a menina séria numa sala, as duas sozinhas trabalhando em algum projeto. É, fazendo papel, alguma coisa assim. Eu quero descobrir qual é o equivalente, Yuri, a tocar sem querer na mão, a tropeçar e cair em cima. Qual que é o equivalente, Yuri, disso? Tão comum no shoujo. Não é, usar na escada, assim, sabe? Descendo, subindo a escada e se olham, assim, na escada. Sente perfume, os negócios. Ah, o cheiro do shampoo. O cheiro do shampoo é importante. Eu adoro a cena em que a menina tá assim, eu não lembro que Yuri, deve ter em vários, que a menina sente cheiro de shampoo exatamente, aí começa a cheirar o cabelo, e aí do nada a menina percebe que ela tá cheirando o cabelo da menina ali, que loucura. Adoro essa cena. Tem encostar dedo, né? Tipo, encostar o braço, sei lá, está sentado uma do lado da outra, acaba encostando o cotovelo, alguma coisa assim. É, importante, importante. Encosta os cotovelos, com a parte menos sensível do corpo. Isso que é romance. A gente fez essa cena aí das duas ali, né? Rolou aquela química no ar, mas ninguém falou nada, né? Ou normalmente já se fala alguma coisa. Ninguém fala nada. Não, nunca, ninguém, né? Fala nada, só fica aquela coisa. O que, que eu estou sentindo? O que, que é isso? Não sei o que. Meu coração está batendo rápido. É, exatamente. Eu acho que como a nossa protagonista, ela é inteligente, de repente ela começa a se perguntar nesse momento se ela está sentindo uma coisa normal ou não. Sim. O que está havendo. É uma boa, né? Tipo, vamos começar a trabalhar isso aí, se a menina se descobrindo já. Não vamos deixar pra descobrir no volume, não, né? Isso aí vai ser decidido antes. Sim, sim. Boa, ok. Quanto tempo costuma demorar até a protagonista perceber, então? Tipo, essa menina é um pouquinho... A gente sabia mesmo, né? Mas pelo menos pra tomar uma atitude, algum momento ela tem que se pegar ali, né? Então tem que ter alguma atitude em algum momento. Quanto tempo demora até essa atitude surgir e aí a gente encurta esse tempo? Deixa eu pensar. É, normalmente é longo. Então a gente tem que encurtar. Puta, ia ser lá no final, né? Só que elas iam ficar juntas. Na minha concepção, tem os dois extremos. Ou as meninas começam se pegando, ou elas se pegam no último volume só, né? Apesar, não tem muito meio caminho. Tem um mangá muito bom, né? Dos principais, que é o Girlfriends, que tem, tipo, uma média de um beijo por volume. Que são coisas bem importantes. São partes bem importantes, assim, pro roteiro e pá, tem o beijo, assim. Bem importante. Então dá pra trabalhar isso, nem sempre, nem no primeiro volume começa o relacionamento, mas cada um é tipo um passo pra se tornar alguma coisa. Bem interessante. Dá pra trabalhar alguma coisa disso. Como a gente colocaria isso na nossa história? Será que poderia já rolar um beijo das duas ali? De repente tem mais alguns momentos em que elas acabam trabalhando juntas, e aí voltam pra casa juntas, e aí começa a conversar mais, e aí a protagonista começa a sentir mais à vontade perto da menina séria. E aí, um volume 2, assim. Um volume 2, assim, já. É. Num volume 2, assim, é? A gente tem bastante tempo pra trabalhar o conflito ali das outras depois. É. Só que o beijo, ele seria acidental, será? Ou será que a protagonista ia beijar? Ô, louco, tem disso também. Ou talvez a de cabelo escuro beijar. Seria interessante. A protagonista, no caso? Ou a Guiara, você tá falando disso? A outra de cabelo loiro. Ah, tá. É interessante. Não, calma. O primeiro beijo que vai rolar vai ser entre a protagonista, a menina séria, ou o protagonista e a Gyaru? Pois então. Eu acho que poderia ser um beijo zoado da Gyaru na menina, da protagonista. Podia. Com a outra olhando. Isso! Não, ficou bom. Porque aí, elas estão juntas, a protagonista e a menina séria trabalhando, e aí a Gyaru já tá morrendo de ciúmes, assim, e aí chega naquela atitude super, amiga, dá um abraço, aí de algum momento dá um beijo na frente da outra, assim. E aí, nossa, aí é um beijo roubado mesmo. Ô, louco, gostei. Pô, meu, isso é da hora. E é bom porque ela dispara a percepção das outras meninas tentarem entender o que elas sentem também, né? Porque, meninas podem se beijar, ela vai descobrindo aqui no momento. Oh, gostei, a gente vai ter uns dois volumes aí da gente meio que empurrando a protagonista junto com a menina séria. E aí, no final do volume 2, a Gyaru vai lá e rouba um beijo. Vai. Gostei. Já quero esse mangá. E acaba o mangá. Não. A Shingami já acabava. É. Isso aí é NTR, né? Jesus. A protagonista, ela vai gostar de ser beijada pela Gyaru? Tipo, vai ser aquele beijo roubado que na metade vai virar beijo com sentido. Eu acho que na hora do beijo vai ser susto só. Acho que só susto, Aí depois, quando ela pensar, ela vai começar a repensar, assim, sobre as coisas. Uhum. Porque a nossa protagonista, ela é mais espertinha, né? Eu acho que a pessoa mais desligada é a menina séria. É uma boa possibilidade. E aí eu acho interessante a gente trabalhar, tipo, a menina séria nessa parte, tipo, tirar um pouco o foco da protagonista e ir pra menina séria e mostrar ela começando a se questionar mais sobre isso. Acho que foge um pouco do clichê, mas é interessante. É, fica bem legal. Meu, a gente tá muito caminhando pra uma página dupla em que a Gyaru e a menina séria estão cada uma segurando o braço da protagonista, né? É a capa do terceiro volume. Um abraçando de cada lado, assim, né? A protagonista. Okay, tô gostando disso, então. Então, tipo, no terceiro volume inteiro, a protagonista vai estar meio que até que curtindo a vibe da Gyaru ali, né? Sem saber se era sério mesmo, mas mesmo assim gostando um pouco. Uma coisa meio dúbia, assim. Okay, e aí, enquanto isso, a gente vai trabalhando a menina séria só, né? Percebendo que no final ela amava essa menina, né? Até chegar na foto de capa-página em que ela pega no braço da menina. Sim, algum momento. Não, tem que ser um momento meio dramático, assim, sabe? Tipo, a protagonista tá tendendo a cada vez mais ficar junto da Gyaru, porque, bom, as coisas estão acontecendo de vez em quando, assim, né? E aí, do nada, em algum momento, a menina séria vai reagir, vai segurar a mão da protagonista pra ela não ir. Tipo, fica aqui comigo, sabe? Uma coisa meio. E aí vai ser um momento que ela tá. A primeira vez que ela agiu, assim, tipo, ó, ela teve uma reação e segurou a mão da outra pra ela não ir embora. Aí todo mundo vai ficar surtando, os leitores. É, nossa. Eu ia ficar muito satisfeito, porque eu ia ler o mangá inteiro, só faz alguma coisa, mulher. Isso. Ah, nossa, isso ia ser muito satisfatório mesmo. Puta que pariu. Eu já imagino um terceiro volume, assim, tipo, é só a visão dessa mais da inteligente, da loira, olhando as outras e não sabendo se elas estão tendo alguma coisa ou não, sabe? Mas na cabeça dela parece que elas têm algo, mas é só a visão dela. E no final, assim, ela vê que elas iam sair juntas da escola, alguma coisa assim, e aí se cura a mão dela e fica aqui. Ok, beleza. Temos aqui um triângulo amoroso já então, né? Os conflitos estão acontecendo nessa história, que delícia. Eu não sei muito bem não, pra tá onde... Tá acontecendo alguma coisa, isso já tá bom o suficiente, né? Já teve beijo, já teve conflito direto. Se a gente passou a dúvida, pra mim já tá ótimo, já. O único problema é que talvez a nossa protagonista, até agora, ela tá meio que só passiva um pouquinho nessa história toda no filme. Sim. Porque ela tá sendo, exatamente, sendo puxada de um lado pro outro por essas duas meninas. O que que ela faz agora? É, agora tem que entrar na hora que ela vai começar a reagir. Tipo, uma deu investida que foi o beijo roubado. É. A outra deu a atitude, depois de um tempo, de prender ela, segurar ela, né? Sim. Aí agora acho que, tem que... A pegar na mão é censurado, assim, muito pesado. É. Tem que lembrar disso. O mais pesado do mundo é pegar na mão. O que eu quero saber é qual... Pro Yuri, qual que é, em que momento que existem os plot points de um romance? Porque se a gente for pensar em romance escolar genérico, sempre tem, sei lá, o dia de dar o chocolate, tem o Natal, Ano Novo, tem sempre uns... bastante isso aí. É os mesmos clichês? É os mesmos clichês? Tem isso de... Eu acho que dar ou receber um chocolate é um bom ponto agora. Eu acho que a gente poderia fazer que chegou um evento aí que vai dar o chocolate, a gente tem que decidir... Dar o chocolate vai dar uma virada na história, entendeu? Sim, porque ela tem que saber pra qual das duas ela vai dar o chocolate. Pode ser. Beleza. Ou para ela as duas. Obviamente ela recebeu o chocolate das duas, né? Não, a gente podia fazer um Yuri super cheio de emoção, né? Nessa hora do chocolate, porque aí ela faz o chocolate pras duas, e aí poderia a gente usar esse momento, se a gente quiser radicalizar, pra ela se declarar pra menina séria, se ela fosse decidir pela menina séria ou não. Caraca, que mancada da protagonista, ela dá o chocolate pras duas mas é porque um é chocolate de amizade e o outro é chocolate a sério, entendeu? Tem essas coisas também. Chocolate da amizade é sacanagem. Mas isso existe. É comum até mas demais. É mancada. Mancada. Não, aí ela dá um cactus, né, pra Gelo. Se é pra quebrar, dá um cactus, né? Dá o chocolate pras duas, mas se declara, então, agora pra menina séria, então. Ela percebe que... Ela só tava se descobrindo ali com a coitada da Gyaru, mas ela... Que ela gostava muito dela como amiga, por ela ter apresentado todas as outras amigas dela. Se ela conseguia não aceitar, porque elas podiam brigar e nunca mais falar. É verdade, ela gostava tanto como amiga que ela não queria avançar emocionalmente. E aí ela percebeu que gostava mais da outra. Acho que é um bom conflito. Só que aí a minha questão é, e aí, essas meninas namoram agora? Como que funciona isso? Calma, aí é muito avançado. Agora ela vai escota, é outra coisa. Porque agora já tá mútuo, já, né? As duas já deixaram bem claro que tem interesse. Será? Não, mas aí a gente pode fazer... Não, a gente pode fazer aquele plot point externo, assim. Vai acontecer alguma coisa que vai impedir elas de continuarem juntas. Aí vem clichê de história romântica mesmo. Ou uma vai se mudar, ou sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Aí a gente vai descobrir que a professora enfermeira, ela surge na história... E a gente não sabia que ela começou a trabalhar agora na escola. E aí ela tem um passado que ela deu em cima dessa menina que é a principal. A principal não, a outra, a loira. A sério? A loira séria. E aí ela vai chegar e vai abalar o coração da loira séria. Ô, louco! Nossa! Não, porque elas se declararam uma pra outra, né? Mas ficou aquela coisa meio intocada, assim, tipo, ai, sentimentos, temos sentimentos e somos amiguinhas especiais e, sei lá, vai demorar 10 anos até a gente tocar na mão de novo. E aí chega a professora e faz a coisa ficar mais séria com a outra menina lá. Exige uma coisa mais... física. Vai ter uma cena muito frustrante, que é a menina, a nossa protagonista chegando pra beijar a loira séria, e aí ela vai só beijar a bochecha. Ah, sim. Nossa! Ai, que terrível. Okay, vai ter uma cena com a professora enfermeira chegando lá, toda com o corpo, né? Porque sempre, né? Nunca é uma pessoa normal, é sempre uma professora com o corpo. Aí lá, chegando assim, aí a protagonista fica tipo, ai, eu sou uma merda perto dessa mulher, como é que eu vou ganhar ela de volta? Ah, sim. Não, mas então, se é pra, eu quero então, se é pra essa professora entrar na história, eu quero, a gente tem que ir full NTR agora então, porque é pra menina. Nossa! Chegar na enfermaria e a professora tá beijando a loira séria. Não, mas aí nossa, a gente tá sendo um pouco errado eticamente aí, essa professora. Porque, é mangá, é Japão, não tem problema não. É, mas é errado. Japão acontece. Não tem problema, é ótimo. Por trás de alguns panos da enfermaria, não se olha nada. É, acho bom, não, eu gosto. Pode ser? Pode ser? Pode ser. O que acontece então agora? Porque, né, foi uma puta quebrada na história. Página. Isso aí é página pra encerrar o volume aí, né? Sim, com certeza. A Maria ali, a enfermeira. Não, aí que a nossa protagonista vai ficar arrasada, né, agora. Ela vai ficar pensando que, nossa, eu gostava da menina e a menina tava me enganando, sei lá, todo esse tempo com essa enfermeira e essa professora. E aí vai se afastar de vez da outra. Vai dar aquela distância, assim, melancólica. E agora vai ser o ponto que a outra tem que avançar, né? Vai que voltar a Gyaru agora. Eu tô a Gyaru. Nossa. É porque pra mim... Eu já tava chupando a Gyaru com a de mangá. Meu, isso seria algo interessante. É porque já, eu não sei, ó, tô quebrando, a gente tá quebrando muito clichê aqui. Mas seria interessante a protagonista querer voltar pra Gyaru e a Gyaru já foi pra próxima. Não tava esperando ela, não. Eu acho aceitável. Eu acho aceitável. Menina acha que ela pode ficar pulando de uma pra outra ali, sabe? É que pode ser aquele momento que, ai, eu vi a menina que eu gosto ficando com uma mulher. Que... Uhum. Adulta, que eu não tenho como chegar nessa comparação contra ela. Aí vai lá e vê a Gyaru se dando muito bem com outra lá. E ela não precisa nem estar fazendo nada. Só acha, tipo, ah, agora eu tô sozinha. O que, que eu faço da minha vida? Ah, sim, ficou isolada a protagonista. Isso. Ela ficou isolada. A gente vai... Meu, que loucura. Eu não sei pra onde vai essa história mais. Tá muito imprevisível. Que loucura. Essa é uma história boa. Pô, então calma aí, a menina foi lá, a professora tá pegando a supostamente best girl, que o estranho que decidiu aí, mas não é nem fudendo. Claro que e ela vai tentar voltar, ela não vai tentar, né, ela só vai ver por acaso lá a Gyaru já tá se dando bem com outras pessoas e ela tá super perdida ali. Isso vai ser menos um tapa na cara da protagonista e mais um tapa na cara do povo que tava shippando, e aí falou, não, agora vai dar tudo certo entre elas, né, e aí a gente vai ver isso e falar, eita porra, fudeu. Sim, tem que deixar todo mundo de que vai dar certo, né? Claro. Então, agora é hora da nossa protagonista mostrar pra que ela veio nessa história, né? Ela tem que conquistar um coração aí, né? Tem que ir atrás de um coração. Que até agora... tem que tomar uma atitude, né? Tava todo mundo tomando atitude, a Gyaru deu em cima dela, a loira séria deu em cima dela, a professora deu em cima da loira. O que a nossa protagonista faz agora? Ah, eu acho que ela pode começar confrontando a professora. Aham. Ela vai descobrir que essa professora, ela ataca meninas desde o colégio anterior. E por isso ela veio pra esse. Por isso que ela veio pra esse. Porque ela considerou de uma falta de ética inacreditável. Uma professora dando em cima de uma aluna. E aí, quando ela foi investigar, ela descobriu isso. Então, acho que aí pode rolar um... Caraca, ela vai dedurar a professora pra polícia. Não, mas ela vai falar pra professora que ela sabe do passado, entendeu? Só pra fazer a professora ficar mais... Ser uma professora de verdade, né? Tentar atuar como uma adulta em algum momento da vida dela. Nossa, credo. É, não, mas tem que ser... É bom que crie uma cena tensa, né? Que é o confronto, sim, da protagonista com a professora, assim, tipo... Eu sei o que você já fez. A protagonista toda baixinha, meio retraída ali, encarando a professora autônoma, dá pra fazer uns ângulos de quadro interessantes aí. Sim. Ok. E tipo, ela vai perdoar a loira séria lá? Pois é, acho que ela tem que descobrir se o beijo foi consentido ou não, né? Porque eu não acho que a loira séria ia consentir o beijo com a professora. Exato, esse é todo o ponto. Eu acho que é toda a investigação dela foi, ajudou ela, talvez inicialmente ela tenha achado que era um beijo recíproco, só que aí quando ela foi atrás pra descobrir, ela pensou, pô, acho que não foi recíproco. E aí, nisso que tem todo esse confronto e tal. Uhum. E ela, inclusive, vai ganhar uma moralzinha com a menina loira, né? Porque a menina loira tava ali meio intimidada da figura autoritária em cima dela. Salvou ela. Sim, é verdade. É, daí eu acho que ela vai depois esclarecer as coisas com a menina séria, né? Sim, pois é, eu concordo. Aí vai rolar aquela coisa de a loira não querer dizer, assim, que foi forçado de primeira, mas aí quando a menina fala que sabe que foi, aí ela chora e confessa que foi e tal. E aí tem toda aquela cena dramática, emocionante. Pô, tem um papel social. Um papel social esse mangá. Aí termina com o beijo das duas finalmente, né? Pô, as duas beijando e chorando, as duas. É o primeiro choro, depois beija. Não, tem que chorar primeiro, aí elas riem com alguma coisa, ela faz algum comentário pra ela rir no meio do choro e aí elas se beijam, porque ia ficar muito deprimente as duas chorando e se beijando, Judeu. É verdade. E não vamos fazer o clichê de Utena de beijar as lágrimas, pelo amor de Deus. Não, vamos. Porque as duas beijam, pétalas de cerejeira voando no ar. Não, a gente não percebeu, mas esse é quase o clímax do mangá, né, na verdade. Então, o mangá não é que... comprido. Exato, acho que ele se aproximou bem. Eu só queria saber, se isso for provavelmente o clímax, eu queria saber como que a gente encerra isso, porque a gente não pode encerrar nesse beijo. Tem que ter um tchau mais aí, né, eu imagino. Tem que ter um epílogo aí, tem que ter pelo menos uma dica do que caminho elas vão seguir, se elas vão namorar de verdade. Aí eu acho que pode ter uns últimos capítulos, ou último capítulo, e epílogo mostrando elas evoluindo no relacionamento, tendo um encontro, alguma coisa assim. Podia ter, pra mim, podia ter mega epílogo. É porque, na verdade, os yuris não são de terminar assim no clímax e termina. Eles têm essa coisa de continuar e mostrar um pouco, e aí em certo ponto para, sabe? Em certo ponto, a cena de sexo, aí ponto. Tá? Não, isso é por isso. Morihaga faz isso. Nem sempre. Pra mim, a gente podia fazer uma montagem de tudo, né? Vai ter cena de sexo, vai ter elas se casando, vai ter elas adotando um filho. Tem vezes que vai longe, assim. E aí, nossa, que a Guiara ficou com a menina nerd. Adorei. Eu quase caminhei essa história. Eu achei que a gente podia ter feito um negócio meio quase poliamor aí, podia ter também. Está sendo muito moderno, não dá, muito moderno isso. A sociedade japonesa não tá. Se a brasileira não tá pronta pra isso, a japonesa então. Ok. A gente fez epílogo, terminou o mangá. Agora é a parte mais chata de todos os podcasts que a gente fez de um mangá D, que é decidir o nome desse mangá. Nossa, é difícil. Eu não sei se é um padrão, mas me parece muito que tem os nomes de Yuri, eles são sempre umas palavras meio que não tem necessariamente a ver com a história. Tipo, uma palavra aleatória, uma frase aleatória. Às vezes tem referência a flores, os mais antigos. É, flores é comum mesmo. Pode ser Yuri alguma coisa também é comum, né? Também. Pode ser Yuri. Esse é o nome. Que não, que nome horrível. A continuação do Yuri é o Yuri. pode ter alguma coisa a ver com o C3, o seu triângulo amoroso, alguma coisa assim, sabe? É tipo Yuri ao cubo. Tira Yuri, esquece Yuri. É normal ter Yuri. Não, Yuri não, pô. Pode ser alguma coisa a ver com a nossa protagonista ser boa das notas, dela ser inteligente, né? Aí a gente pode escolher uma matéria que ela era a matéria boa dela, e aí a gente faz uma referência à matéria boa dela. Tipo, sei lá, era boa em matemática, aí a gente chama de plus. Ai, boa. Plus é um bom nome, eu acho. Eu gostei. Plus. Eu gostei, é sonoro. Quer ficar pronto pro ocidente? Pronto. Aí tem o katakana ali embaixo. Bruce. É maravilha, tá feito aqui. Pô, só foi fácil. Então. Eu queria aproveitar a presença de vocês duas aqui, porque eu em preparação para esse podcast, eu reescutei o mangá de Shoujo. E na época eu não me importava tanto com representatividade nos meus mangás aqui, mas eu muito me arrependi enquanto a gente estava escutando, que a gente deixou a menina Yankee, a gente deixou ela sozinha no final, e aí a gente casou a amiga da protagonista com um amigo do que era mó chato, um cara whatever. Eu acho que a gente podia dar um J.K. Rowling aqui. aqui. Voltar agora, no tempo naquela história. De agora em diante, pra mim é canônico que a Yankee ficou com a amiga da protagonista, pra mim. Ah, está fazendo um retcon daquele podcast, é isso? É, exatamente. Não, é J.K. Rowling aqui. Vamos corrigir os erros que passaram. Eu não, quero ser J.K. Rowling. Tem que ser full J.K. Rowling, tem que falar, inclusive ela era judia. Eu quero crédito pela representatividade que eu não coloquei. Recomendação da semana é de vocês, né? Masaki e Setchan, ou de uma só das duas, eu tô colocando as duas juntas aqui como se fosse uma entidade só, tá errado mesmo. qual será o mangá a ser recomendado? Certinho, pelo menos por mim, vai ser o Kaze-san, que ele é um mangá super good vibe, que não tem aqueles padrões de dramáticos horríveis de Yuri. Que elas se resolvem muito fácil, é tudo sobre os relacionamentos delas evoluindo, elas na escola, universidade, bem legal, super bonitinho. E ele tem um mini vídeo no YouTube com, tipo, um AMV do início do mangá, animação, e aí ele se tornou um OVA esse ano, que é super legal. Ah, tá, eu tô vendo aqui o Kaze-san, já apareceu muitas vezes na minha timeline esse. Sim, ele esse é bom porque ele sai do clichê bastante, sem ficar monótono, sabe? Ele é bem legal, assim, pra novos fãs conhecerem um novo Yuri, diferente daquela tragédia de antigamente. Sim. Não. Mas a premissa básica dele é isso mesmo, é duas meninas que se apaixonam, basicamente. Exatamente. Como sempre. Uma loira e uma morena, cabelo escuro, castanho. Cinco volumes, é isso mesmo? É isso que eu achei aqui? Sim, eu fui até caminhando. Ah, não, ok, tem um... Curtinha, fácil recomendação. Kaze-san é a recomendação da semana. Muito obrigado às duas por participarem do podcast, fazerem a recomendação, foi muito divertido. Se as pessoas quiserem encontrar vocês, onde elas podem ir? Temos o blog, né? konoaisetsu.com.br. Twitter. Meu Twitter é @sechankv. E eu sou LK Masaki no Twitter. E fora isso, tem nossos podcasts também no YouTube, pra quem quiser ouvir no YouTube, que as pessoas usam muito o YouTube, né? Tem feed também. Tem feed também. E acho que é isso. Foi um prazer pra nós participar do Mangá ao Quadrado. Acho que a gente fez um mangá bem bacaninha, bem diferente do. Foi dos bem Yuri's, mas eu, nossa, bacaninha. Eu ia ficar doido lendo esse mangá, que loucura. Eu também, adorei. Quero pra ontem. Por isso, novo sucesso. Por isso. Até semana que vem pra você, então, estranho. Até semana que vem.